Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos continuar nossa devocional no livro de Josué. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Josué. O capítulo 16 continua no mesmo contexto da distribuição das terras para as 12 tribos. E hoje fica ainda mais claro que os levitas não receberam porção em terra, mas a casa de José substitui para completar o número 12, porque José foi honrado recebendo a herança tanto para Efraim como para Manassés. Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Eles receberam a porção em terra e nós vamos fazer essa leitura e você vai ver. E com isso, José é honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Um capítulo curtinho. Então, nossa devocional vai ser bem breve também. Não mais e nem menos do que deve ser, como o Senhor nos dirige. Mas antes, eu deixo com você do pastor Antônio Júnior uma palavra que nos foi postada pelo irmão Everson, que diz assim: o Senhor nunca entrega algo novo para quem vive com o coração preso ao passado e que não está disposto a abandonar o pecado. O Senhor nunca, preste atenção, o Senhor nunca entrega algo novo para quem vive com o coração preso ao passado e que não está disposto a abandonar o pecado. Então não podemos ficar presos ao passado, nem presos ao pecado, e se fizermos isso, então o Senhor vai nos dar algo novo, senão não receberemos algo novo, a nova vida. Por isso, olhe para frente, renuncie o que for necessário, e assim você verá o futuro que Deus tem reservado para você. Olhe para frente, renuncie o que for necessário, e assim você verá o futuro que Deus tem reservado para você. Se alguém quiser vir após mim, há uma condição, irmãos. Olha, se alguém quiser, eu quero. Muita gente diz, eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo quer. Vai no apelo, vai na igreja. Muita gente diz, eu quero. Mas tem uma condição. Se alguém quiser mesmo vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então são três elementos. Você quer vir após mim, o Senhor coloca. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz é tomar o ministério. Cruz não é a sogra, não. Nem o cunhado. Cruz tem a ver com o ministério. É o momento ápice. É o ápice do ministério de Jesus, é a cruz. Então, tome a sua cruz, tome o seu ministério. E siga-me, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Ele nos desejou um dia de bênção e nós desejamos a todos vocês também bênção da parte do Senhor. Aleluia. Tendo ouvido essa palavra, já nem precisamos de mais nada, eu já não precisaria de mais nada. Mas eu vou ler para você Porque mais do Senhor sempre é bom, sempre é ótimo. Capítulo 16 do livro de Josué. As terras de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos filhos de José começavam ao oriente do Jordão, próximas a Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. Irmãos, o nome de José e seus descendentes é honrado. O nome de José e seus descendentes é honrado. Dois capítulos são necessários para explicar a cessão de terras à casa de José. Efraim e a meia tribo de Manassés que se estabeleceram a oeste, ocidente do Rio Jordão, depois da delimitação da tribo de Judá. A prioridade coube ao estabelecimento das tribos de José. A fronteira sulina de Efraim passava ao sul de Gézer e o litoral do Mar Mediterrâneo. Pastor, por que Deus honrou a José? Porque José é um tipo de Jesus, um modelo de vida que já no Antigo Testamento, filho de Jacó, aponta, quando eu falo tipo, é isso, né? É uma vida que já sinaliza, que já aponta, que remete aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus sempre foi como filho de Deus, aquilo que ele foi como homem encarnado, como aquele que está hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que vai vir julgar os vivos e os mortos. A vida de José aponta para ele. Aponta em vários sentidos, porque José é o filho da mulher amada, o primogênito da mulher amada. E aqui, independente do caráter, assim, não tão precioso de Raquel, mas ela é a mulher amada de Jacó. E o primogênito da mulher amada. Então, representa quem? O Senhor, que enquanto ser humano, como ser humano, melhor colocando, como ser humano, representa o povo amado de Deus. Jesus é o primogênito desse casamento. Jesus é o primogênito desse casamento entre Deus e o seu povo. No caso, até a vinda de Jesus, o primogênito de um casamento, de um relacionamento entre Deus e Israel. E depois de Jesus e do envio dos apóstolos para a grande comissão, do casamento entre o Senhor e a sua noiva amada, a nova Israel, o corpo de Jesus Cristo, a igreja. Igreja não é, não estou me referindo à placa, não. Placa não, denominação também não. Todos podem amar sua denominação, não tem problema, joia, mas coloque-a no lugar devido. Ela está lá embaixo, a denominação. Quem está acima é Cristo e o seu corpo. O corpo de Cristo, formado por todo aquele que nele crê, que nasceu de novo, foi batizado, se fez discípulo, é frutífero, essa é a igreja de Jesus Cristo. Então José representa isso, filho primogênito da mulher amada, Jesus, o primogênito do casamento entre Deus e a humanidade. Por que Jesus representa Deus e a humanidade? Porque ele é plenamente Deus que se fez em Jesus plenamente homem, plenamente humano. Então ele é o primogênito. A Bíblia depois vai dizer também que ele é o primogênito dos mortos. Ele não é só o primogênito de Maria e o Messias de Israel, mas ele é o primogênito dentre os mortos, daqueles que ressuscitam para a glorificação. E nós em Cristo ressuscitamos, morremos em Cristo. Para quê? Morremos para o pecado, porque a Bíblia diz: porquanto a morrer foi para o pecado. O que morreu em nós? Morreu o pecado. Morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos em Cristo para uma nova vida, uma vida glorificada. Jesus ressurge e ressurge para ser glorificado. Ainda fica 40 dias aqui, já em vitória de ressurreição, mas depois sobe aos céus. Aleluia. Por que a casa de José foi honrada? Por esse sinal que ele representa. Também porque José representa a revelação de Deus, o dom de revelação, o mistério da revelação de Deus pelo poder do Espírito Santo. José teve sonhos e ao longo dos anos, vai ficar até mais maduro e vai se tornar alguém que interpreta sonhos, ou seja, Deus fala aos seres humanos nos sonhos. Não estou falando que todo sonho que você tem é de Deus falando, mas Deus pode utilizar o sonho mesmo, sonho de quando estamos dormindo, para revelar a sua vontade. Ele pode usar no ministério da revelação, no mistério da revelação, no dom da revelação, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, os dons da revelação, o Senhor pode dar esse discernimento, essa sabedoria, esse conhecimento através de um sonho e da interpretação desse sonho. José representa isso, o dom de revelação. Por isso, ele também é honrado. E Jesus é a própria revelação de Deus. Então José aponta para a revelação de Deus, do sonho de Deus. Sonho aqui é como vontade, como propósito, como plano, desde antes da fundação do mundo. Então Jesus é a revelação absoluta de Deus. E por isso ele traz a palavra de conhecimento, ou a palavra do conhecimento de modo pleno. Ele traz a palavra de sabedoria, ou da sabedoria, e ele traz o discernimento de espírito. Quem tem Jesus recebe isso. Esse conhecimento sobrenatural, esse conhecimento que vai além das coisas que nós estudamos só. Não, um conhecimento sobrenatural. Jesus traz o conhecimento. Ele é o autor do conhecimento e ele traz o conhecimento. E ele traz a sabedoria. Por isso que Jesus, quando interpreta o Antigo Testamento, quando ele fala como um rabi, como um mestre, quando ele fala do Antigo Testamento, ele fala com a propriedade de quem tem o conhecimento verdadeiro do significado de cada coisa que está no Antigo Testamento, e com ele se dá a interpretação final, absoluta, completa, total, inquestionável. Quanto à lei, ele é a jurisprudência que faz com que nós entendamos verdadeiramente o significado da lei. Estabelece a jurisprudência, vamos dizer, definitiva. Os advogados poderão dizer quais são os termos aí para isso, corretos. Eu já não domino isso, mas ele traz a compreensão real e estabelece o significado real da lei do Senhor, que é boa, que é perfeita, que restaura a alma. A lei, Ele também é a palavra de sabedoria. José recebeu esse dom da palavra de sabedoria. Nós vamos ver José com o faraó. Ele traz, antes disso, já na prisão, para duas pessoas. Antes disso, com Potifar, ele administra com sabedoria a casa dele. José é o exemplo do dom de revelação, o exemplo que depois vai se historificar de modo cabal em Jesus Cristo, que é o conhecimento. Ele é a sabedoria. Por isso que, no que diz respeito à lei, a palavra final é a dele. No que diz respeito à sabedoria, os salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares, toda a sabedoria vem do alto. E ele é a sabedoria também e o discernimento de espírito que estava nos profetas para dizer, olha, Israel está indo bem, está agradando ao Senhor, determinado rei está indo bem porque agrada ao Senhor, ou então Israel está procedendo mal e o Senhor vai corrigir, porque ele tem o discernimento do Espírito. Jesus é esse discernimento do que é dele e do que não é dele. E José representa então isso, o conhecimento, a sabedoria e o discernimento. E ele aponta para Jesus, que é o verdadeiro conhecimento, é a verdadeira sabedoria e o verdadeiro discernimento de Espírito. Isso que nós precisamos. José também é honrado porque, além da interpretação de sonhos e interpretação de sonhos, José é resistente. Ele vai até o Egito e ele resiste. E a Bíblia diz resistir ao diabo, né? Fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. José vai até o Egito e nunca se ouve uma menção a respeito de José adorando os deuses do Egito. Nunca! Ah, mas será que não ocultaram? Não, a Bíblia faz questão. É uma característica do texto bíblico explicitar os homens que transgrediram a vontade do Senhor, que profanaram, que abandonaram o Senhor, abandonaram e seguiram outros deuses, abandonaram o primeiro amor no Novo Testamento. Nunca se ouviu falar que José, estando no Egito, tenha abandonado o Senhor. Ele resistiu, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Ele teve resistência, ele é o símbolo dessa resistência. A unção de José tem isso, filho da mulher amada, sonhador e intérprete de sonhos, consegue interpretar os sonhos, também aquele que resiste, resistiu na casa de Potifar, resistiu na prisão. Aqui vem a palavra resistência, que tem muito a ver, eu não vou entrar na etimologia agora, são duas palavras latinas, mas resistência, esse res, extência, tem a ver com suportar uma força que vem em sentido contrário, como uma força que se aguenta ali, que detém a investida contra si. Ele resiste aos deuses, José. Jesus resistiu à tentação de Satanás. E então José aponta para essa resistência. Ele aponta também para a resiliência. Ele resistiu, José, na casa de Potifar, na prisão, e lá, quando estava lá com o faraó, podia ceder aos deuses, mas ele teve resiliência, que não tem tanto a ver com resistir a uma força que vem contra si, mas manter-se em posição para derrubar uma outra força contrária lá no flanco dela. Vou ainda traduzir mais, tá bem? Pense num jogo. Resistência tem mais a ver com O sistema de defesa para não tomar gol. Resiliência tem mais a ver com manter-se determinado para fazer o gol, ou para fazer as cestas, ou para fazer os pontos. Manter-se o tempo inteiro resiliente, não abandonar a luta, correr a carreira até o final, não entregar os pontos. Resistência é suportar uma força que vem em sentido contrário, resiliência é manter-se determinado no sentido correto para furar o bloqueio adversário. Por isso nós precisamos de gente com resistência para não deixar o mal entrar, e com resiliência para manter-se determinado no sentido de viver a vida do Senhor, testemunhar acerca de Jesus, fazer discípulos, anunciar. Manter-se resiliente é manter-se determinado até o final da partida ou até o final da corrida, até a linha de chegada para vencer a partida. Não abandonar no meio do caminho. Resiliência é isso. Resistência é o sistema de defesa. Resiliência é a determinação para vencer. São duas palavras latinas, tá bem? E elas têm essa nuance, esse detalhe de diferença. Então, a casa de José é honrada por isso. Porque ele é o filho da mulher amada, ou seja, Jesus Cristo, primogênito entre os filhos do povo amado de Deus. Já começa no Antigo, mas eles são sinais. Em Jesus é que nasce, de fato, o casamento de Deus com a sua noiva amada. Primeiro ele estava noivando com um povo de Israel, e dali você tem gente como José, por exemplo. Mas esse noivado depois ganha uma amplitude maior a partir de Jesus Cristo, filho da mulher amada, o sonhador do sonho de Deus e o intérprete dos sonhos que trazem a verdade do coração das pessoas. Por isso eu digo que não é todo sonho, né, que nós toda a informação que nós temos, mas aquilo que vem lá do fundo do coração das pessoas, o intérprete dessa necessidade que as pessoas têm. José representa isso, o sonhador e o intérprete daquilo que está no coração humano. Tudo isso se concretiza em Jesus. José representa a resistência. José representa a resiliência, ao ponto dele ter a sabedoria, como nós já falamos nos dons de revelação, sabedoria para quando atingir a posição de segundo em comando, só atrás de Faraó, ele manteve-se em fidelidade, resistiu, não se dobrou diante de outros deuses e foi resiliente, deu a sabedoria, interpretou o sonho e depois, durante 7 anos, foi disciplinado para guardar, guardar, guardar alimento, guardar alimento, guardar alimento, guardar alimento para os 7 anos de fome. Quando chegou a fome, tinha muita comida no Egito, saciou todo o Egito e depois saciou as nações que vinham comprar também. José tem esse espírito de sabedoria que tem a ver com o que eu disse, o espírito de revelação, o dom de revelação, perdão. Então, essa casa é uma casa maravilhosa. Essa casa foi agraciada. Nós precisamos mais de José hoje, de mais da unção de José, a unção para ser filhos da noiva amada de Jesus, a noiva que entra com ele para as núpcias, para uma vida plena, abundante e eterna desde já, e aquele que recebe o dom do sonho de Deus, aquele que recebe a interpretação desse sonho, aquele que é capaz de resistir ao mal, e aquele que é capaz de se manter resiliente e determinado para correr a corrida até o final. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Nós precisamos mais e mais da unção que estava sobre José, sinalizando, apontando, tipificando aquilo que Jesus é. Só que Jesus é isso tudo perfeito, né? Por isso a sua casa foi honrada. Não é nada aleatório. Em seguida, partia de Betel, versículo 2, em direção à luz, e se dirigiam para o território dos Arquitas, em Atarot. Desciam para o oeste até chegar à região dos Jafletitas, chegando até a fronteira de Bet-Horon, baixa, e prosseguindo até Gezer, ou Gezer, findavam no mar. Assim, os descendentes de Manassés, ou Menassê, e Efraim, filhos de José, ganharam sua herança. Quanto ao território dos filhos de Efraim, segundo seus clãs, a fronteira de sua propriedade ia de Atarot-Adar, a leste, até Bet-Horon, alta. Depois, os limites da sua herança prosseguiam até o mar Mediterrâneo, de Micmetá ao norte, faziam uma curva para o leste, até Taanat-Siló, e atravessando essa cidade, iam até Janoa, a leste. Em seguida, desciam de Janoá para Atarot e Naarat, aproximando-se bastante de Jericó, e terminavam no Rio Jordão. De Tapuá, os limites seguiam em direção oeste até a torrente de Caná e terminavam no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras outorgadas às famílias de Efraim e Manassés. Aliás, da tribo de Efraim, perdão, versículo 8, e se tornaram propriedade delas. A tribo de Efraim também ganhou alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Entretanto, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuavam a viver no meio dos efraimitas até os nossos dias, contudo, são obrigados a trabalhar como escravos. Na próxima ministração, permitindo o Senhor, nós vamos falar da herança de Manassés a oeste. São dois capítulos, um para falar de Efraim, outro para falar de Manassés, tá bom? Sem contar meia tribo que ficou com Rubem e Gad, né? Muito bem, irmãos, que Deus abençoe você. Que essa leitura pequena abençoe você por saber que Deus concedeu aquilo que prometeu, concedeu às 12 tribos de Israel, concedeu a Efraim, concedeu a Manassés e, com isso, aos levitas receberam a porção que era dedicar-se inteiramente ao Altíssimo, ao Eterno. E então quem substitui na porção de 12 é Efraim e Manassés, completando os 12 nomes. Que Deus abençoe, você lembre que Deus é fiel e cumpre com a sua promessa, e Deus abençoe você lembrando também da unção que estava sobre José. E mais do que isso, eu quero pedir ao Senhor agora que derrame sobre a sua vida a unção que estava sobre José. E você seja filho ou filha, né? O primogênito, foi Jesus, perdão, o filho da noiva amada de Deus, da noiva de Cristo. Que você seja alguém que tem essa dádiva do Senhor, de sonhar o sonho de Deus e de interpretar a necessidade das pessoas e dos sonhos delas, como foi com o Faraó. Que você tenha a capacidade de resistir ao diabo para que ele fuja de você. Que você tenha resiliência para se manter fiel ao Senhor e manter-se fiel até o dia final. Que você guarde muito alimento e distribua muito alimento, porque o que nós estamos mais precisando é de pessoas que têm o alimento genuíno do Senhor, verdadeiro, e distribua esse alimento. Nós estamos com muita comida sendo distribuída, traduzindo muita palavra sendo dita em nome do cristianismo, mas eu vejo E eu declaro profeticamente que há morte na panela, talvez como nunca antes, com a propagação da mídia digital, uma nova revolução da imprensa, né? De 500 anos atrás, só que agora com amplitude maior, há muita comida. Mas eu declaro como homem do Senhor, pela sua graça e misericórdia, que me perdoou de todo o pecado, há morte na panela. Há muita morte na panela. E porque há morte na panela, as pessoas não saem do lugar, são rasas, vivem um cristianismo raso. E não salgam a terra, e não são luz do mundo, não vivem o evangelho que Deus deseja para manifestar a toda a nação, a todas as nações, a todo o universo, a glória de Deus. Falava com um irmão hoje, querido, que saudei ontem a ministração, sobre isso. Há muita morte na panela. Que Deus dê a você a sabedoria, a determinação, a resiliência. Dentro da revelação, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento de espírito, que você receba a resistência contra o mal, a resiliência, a determinação para ir até o final, mas que o Senhor te mostre quando há morte na panela e você não coma dessa comida e você se alimente da comida que é o maná de Deus, né? O pão que desce do céu, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Mas coma como uma comida inimaginável, que só Cristo pode te dar. E só homens de Cristo e mulheres de Cristo podem dar. Que você receba a unção de José. Logo, você receba parte dessa grande dádiva que é a vida de Cristo Jesus. E recebendo essa unção, você receba toda essa porção. Ouça de novo. É rápido, eu não fiz uma longa explanação sobre tudo que representa José, mas só para você saber por que ele foi honrado com os dois filhos sendo herdeiros. Tá bem? Pelo menos para deixar em você a fome, para que você vá buscar comida e comida boa, forte, e que você se livre de toda a morte na panela. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Ele faça de nós herdeiros da sua promessa. Irmãos e irmãs, eu não posso esquecer de pedir, amanhã é o dia, de amanhã até segunda, são dias importantes que eu peço oração. Pastora Margarete, para que tudo dê certo na retirada desse câncer. Em primeiro lugar, eu estou pedindo para que não haja mais, desapareça agora, pela palavra. Se você concordar comigo, em nome de Jesus, que até antes da cirurgia os médicos se surpreendam, até agora não aconteceu, mas que eles se surpreendam e de repente fiquem estupefatos e digam: olha, não sei. Mas os novos exames apontam zero de tumor. E se não for assim, quando eles abrirem, que eles fiquem maravilhados que já também não haja nada, ainda fica a minha oração nesse segundo sentido: abrir e não ver nada. Em terceiro, se o Senhor ainda permitir que haja, que tudo corrobore para o bem e o testemunho, o bem da vida da pastora e o testemunho do nome do Deus Altíssimo, e a tireoide seja retirada e com ela o tumor e nada mais apareça em nome de Jesus. Já informei a vocês e você pode se informar com médicos, a tireoide em si. Operação para tireoide, normalmente, estatisticamente, é algo que tem um ótimo resultado. Retira o órgão e já era. Né? Não vou me atrever a falar mais, porque eu vou incorrer em erros, né? Já que não, não domino a área, mas parece que é sim, estatisticamente retirou, né, alguns dias, está em casa e acabou. Em nome de Jesus, que seja assim. A vontade do Senhor deve prevalecer. Mas Jesus, mesmo quando estava para completar o seu ministério na cruz, expressou a sua vontade ao Pai. E diz, contudo, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu também digo, contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E se for a vontade do Senhor, mais um milagre nós testemunharemos de cura. Normalmente já é um procedimento assim dominado pela ciência, né? Dominado. O que nós temos que orar sempre, no caso de cirurgia, para não haver nenhuma intercorrência, que pode acontecer, como dizia uma pessoa para mim, querida, amada, até se você vai fazer uma operação na unha do pé, brincando, né? Sempre pode acontecer um ferimento, alguma coisa assim. Então, que não haja nada, nada. Eu estou pedindo, Senhor, faz um milagre para que não haja nada. E se houver, tira tudo. Tira todo o mal, para que a filha do Senhor possa continuar ministrando como tem feito, por exemplo, no canal Metanoia. E então eu peço a oração por isso, tá bem? Para que ou nada apareça de uma forma ou na segunda, ou se aparecer que seja retirado. E nada mais se propague, nós continuemos o nosso ministério, nossa vida, nosso casamento, nosso ministério, tudo juntos, em nome de Jesus. Claro que essa é a minha vontade. Seja feita a vontade do Senhor, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado pelas orações de todos. Muito obrigado pela escuta. Nós continuamos aumentando o número de pessoas que estão recebendo a mensagem e aumentando o número de pessoas que ouvem por dia, mesmo em relatos geográficos, como esses de Josué. Então, agradeço muito a sua atenção. Mas, como eu digo sempre, não vale só aumentar os números. É preciso que essa palavra entre no seu coração e você diga: ah, eu quero hoje, por exemplo. Eu quero essa unção de José. Eu quero essa unção, essa graça de Jesus. Eu quero. E aí Deus opere, né? Conversões, opere a santificação, opere tudo que ele tem para operar em nossas vidas. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente a sua vida com a unção de José. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a unção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.